ZYK 617, Rádio Cultura de Mojimirim Limitada, 1110 kHz, Mojimirim, Estado de São Paulo, uma emissora do Grupo Bertanha de Comunicação. Bom, são 6 horas e 57 minutos, eu tô indo embora, prometo voltar com vocês amanhã a partir das 6 da manhã e terminamos o programa assim. À noite vou bater na porta com toda tristeza. Você vai rever a quem não consegue amar. Prefiro aparecer à noite pra esconder meu rosto, cansado por esta saudade que me fez sentir. Ainda quero lhe pedir com muita esperança, junto com as coisas, quero por lembrança o beijo do adeus pra depois sumir. Perceber em mim um cheiro de bebida, compreenda, precisei coragem pra rever você. Não pense que eu seja um boêmio, pois não sou ainda. Mas hoje, para não chorar, tenho que beber. Prefiro aparecer à noite pra esconder meu rosto, cansado por esta saudade que me fez sentir. Ainda quero lhe pedir com muita esperança, junto com as coisas, quero por lembrança o beijo do adeus pra depois sumir. Você está ouvindo a Rádio Cultura de Mojimirim Limitada, uma emissora do Grupo Bertanha de Comunicação. Na Agropecuária São José e Agropecuária Brasil, você encontra várias opções de rações, calçados, medicamentos veterinários, pesca, campo e utilidades domésticas, brinquedos e muito mais para seu dia a dia e para presentear. E sempre com aquele atendimento personalizado para uma melhor escolha de seus produtos. Agropecuária São José. Telefone 3805-3467. E Agropecuária Brasil. Fone 3804-4735. Eternamente, de se os mortos amam, depois da morte amamos mais. Se eu morrer primeiro, tu me prometes, sobre o meu peito inerte deixar cair todo o pranto que mostra tua tristeza, para que todos saibam o teu querer. Se morreres primeiro, eu te prometo que escreverei a história do nosso amor. Com minha alma cheia de sentimentos, escreverei com sangue, com tinta sangue do coração. Quero que a incerteza te faça chorar. Nós dois amor juramos eternamente. E se os mortos amam, depois da morte amamos mais. Se morreres primeiro, eu te prometo que escreverei a história do nosso amor. Com minha alma cheia de sentimentos, escreverei com sangue, com tinta sangue coração. Com mais de 27 anos de tradição, a Cortag é líder no segmento de ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos e revestimentos. Processos produtivos modernos e atualizados. Tecnologia inovadora e investimento contínuo que garantem produtos de alta qualidade para profissionais da construção. Com Parque Fabril, localizado em Mojimirim, a Cortag produz, em nossa cidade, soluções que são exportadas para toda a América Latina, Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. Estamos entre as maiores marcas de ferramentas do mundo. Somos líder nacional em preferência e reconhecimento. Conheça nossa história e saiba mais sobre. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Cansado de ficar esperando o motorista do aplicativo chegar, querendo trocar de carro, mas preocupado com o preço? Então vá ao lugar certo. Vá até Auto Mogi Motors. Nós trabalhamos com a tabela FIPE. Aproveite para fazer uma avaliação justa agora mesmo e não perca dinheiro. As melhores marcas, os melhores modelos e condições de pagamento imperdíveis. Estamos esperando por você na Auto Mogi Motors. Rodovia Najib Chaib 3326. Sentido Mojimirim, Mogi Guaçu, em Mojimirim. Telefone 19-99603-3060 e agende um horário agora mesmo. O Dia das Mães é o momento de presentear aquela pessoa que sempre esteve ao nosso lado, nos dando amor, apoio e celebrando nossas vitórias. Na A Casual Modas, você encontra tudo o que precisa para presentear a pessoa mais importante da sua vida. A Casual Modas, presentes para todas as mães. A Casual Modas, parcela suas compras em até 5 vezes no cartão e à vista você ganha 10% de desconto. A Casual Modas, na Avenida Juscelino Kubitschek, Cheque de Oliveira, 620 Mogi Mirim, 3862-7768. Acorda a região pra escutar o programa que Mogi está no ar. Acorda a região pra escutar o programa que Mogi está no ar. Tem notícias de Mogi, tem notícias do Brasil, tem horóscopo e tem a mão amiga. Tem muitos prêmios, tem alegria, nossa região em primeiro lugar. Acorda a região pra escutar o programa que Mogi está no ar. Todo mundo ligado na companhia do GB, o seu amigo de toda manhã. O programa que Mogi está no ar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra quem nos faz bem. Bom dia para minha família. Bom dia pra você também. Bom dia para este dia lindo. Bom dia que o café tá na mesa. E quem acordou sorrindo mandou embora a tristeza. Bom dia pra vida e pro sol. Bom dia pra chuva também. Bom dia pra toda a natureza. E que todos digam amém. Bom dia para o nosso Senhor. Bom dia para o Criador. A quem devemos a vida. A quem devemos amor. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Você está na Companhia do GB, o seu amigo de todas as manhãs. Esta é a Rádio Cultura de Mojimirim Limitada, uma emissora do Grupo Bertanha de Comunicação.